posso matar a saudade? Então vamos relembrar. Assim. Outro dia caminhando pelas ruas, eu lembrei de quando a gente era feliz. Quase tudo era motivo pra sorrir. Você foi e eu não sei o que te fiz. Perguntam por você. Bora! Não sei o que dizer, sem ter o que falar. Eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Olha o balanço. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar? E sumir da minha vida de uma vez, sem deixar nenhuma pista de onde está. Perguntam por você. Bora! Na caixa postal, não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar? Sumir da minha vida de uma vez, sem deixar nenhuma pista de onde está. Perguntam por você. Ei! Sem o que dizer, ei! Sem ter o que falar, eu tento me explicar. E digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Sei, não sei, não mais vi. Digo, eu já Gabrielzinho, fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei.